só achar de estar doendo sim. Oh, garçom, traz mais um aqui pra mim. Oh, garçom, garçom achado está doendo sim. Triste bosta. Portal do Arrocha. Tá doendo lembrar. Essa dor no peito não vai passar. Seu olhar dá pra ver. Eu ainda gosto de você. E se você não voltar, vou encher a cara. Vou no bar beber. Oh, garçom, traz mais um aqui pra mim. Garçom achado está doendo sim. Oh, garçom, traz mais um aqui pra mim. Oh, garçom, garçom achado está doendo sim.